105,9 MHz. Triunfo, Rio Grande do Sul. Rádio Deus é Amor. Amplitude modulada. ZYK 249. 880 kHz. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Emissoras da rede de rádios Deus e Amor de comunicação. Seja bem-vindo. Bom dia, é o que nós desejamos. Programa A Voz da Libertação. Na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Horas e 3 minutos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus sem fronteiras. Deus é amor. A voz da libertação. Do Senhor, o meu nome é Thalita, sou da capital de São Paulo. E o hino que mais toca o meu coração quando eu ouço na rádio Deus é Amor é o hino Milagre Urgente, do irmão William Bittencourt, do álbum Escondido no Senhor. Deus abençoe. O que a gente faz?